Este foi o Cantinho do Coração, mais breve por conta do horário eleitoral, num oferecimento de farmácia 25 horas, exame de gravidez em até 20 segundos ou seu dinheiro de volta. Gatinhas e gatosos, vamos agora a uma pausa comercial e daqui a pouco voltamos com uma verdadeira love story, uma história de amor aqui no seu Love's in the Air. Mas não fiquem tristes, são apenas alguns minutos que separam Armênio Carvalhais de vocês. Até daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. 12 horas e 34 minutos. Alô, Colônia Leopoldina e região! Dia 28 de setembro, no Clube da Usina Taquara. Pela primeira vez em nossa cidade, DJ Boca! Venha curtir as melhores pedras ao som do melhor DJ de Alagoas, DJ Boca! DJ Boca! A partir das 8 da noite, no Clube da Usina Taquara. DJ Boca. Ingressos para homens, R$20. E ingresso para as mulheres, apenas R$10. Maiores informações com o Baiano no telefone 82996838856. Não fique de fora. DJ Boca, no Clube da Usina Taquara. Precisa de dinheiro e não sabe o que fazer? Você é aposentado, pensionista do INSS e agora o LOAS. Eu falei LOAS, quem não tem décimos, isso mesmo. Fazemos seu empréstimo consignado com as menores taxas de juros. Procure agora mesmo Well Empréstimos. Eu falei Well Empréstimos. E esse ano está completando 15 anos atuando em Maraial e região. Well Empréstimos tem as melhores condições de empréstimo consignado. Resolvemos tudo com confiança, segurança e sem burocracia. Temos a solução dos seus problemas? Vem pra cá, resolvemos tudo. Aqui estamos localizado na Avenida Salvador Teixeira, em frente à Escola Fábio Correia, na cidade de Maraial. Fone 81 99303 9630. Well Empréstimos. Esse tem o selo de confiança. Na Casa da Cesta Básica, você tem praticidade e qualidade garantida. Simplifique suas compras e tenha sempre em casa produtos de alta qualidade e preços justos. Garantimos a satisfação de nossos clientes. Não deixe a sua despensa vazia. Venha para a Casa da Cesta Básica, onde você encontra cesta básica, refrigerantes, água mineral e uma cerveja gelada. E também uma variedade de bebidas. Casa da Cesta Básica fica localizada na Avenida Salvador Teixeira, número 16, ao lado da Ponte Central de Maraial. Contato 99135-8205. Organização Zeca da Cesta Básica. WhatsApp da Maraial FM 81 99331 8168. Sucesso! O pior programa do rádio está de volta. Loves in the Air, com Armênio Carvalhais. Muito bem, gatinhas e gatosos, estamos de volta com o programa Loves in the Air, o espaço do coração aqui na sua rádio favorita, com a sua voz de veludo favorita, Armênio Carvalhais. E agora, gatinhas e gatosos, eu trago a vocês mais uma verdadeira história de amor, uma love story aqui no seu Loves in the Air. A

Bodega do Maguila. Só se fala em outra coisa. Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar com todo um grande amor. Foi você quem me deixou, pensando em encontrar um amor maior que o meu. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Muito bom, hein? Excelente. Na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Que azar o meu, que azar o meu. Fiz um samba tão bonito, mas meu samba se perdeu. Que azar o meu, que azar o meu. Fiz um samba tão bonito, mas meu samba se perdeu. Foi ontem de madrugada, no boteco do Carlão. Eu vivia com a moçada, quando veio a inspiração. Voltei logo no papel, o sucesso tava ali. Mas eu quase que chorei quando a turma quis ouvir o meu samba tão bonito. Tinha levado o fim, e pra maior tristeza o Carlão falou assim: amigo, me desculpe, eu fiz uma grande bobagem. Embrulhei no seu papel uma linguiça pra viagem. Amigo, me desculpe, eu fiz uma grande bobagem. Embrulhei no seu papel uma linguiça pra viagem. Que azar o meu, que azar o meu. Fiz um samba tão bonito, mas meu samba se perdeu. Que azar o meu, que azar o meu. Fiz um samba tão bonito, mas meu samba se perdeu. Foi ontem de madrugada, no boteco do Carlão.